sai do coração. A paz agora é nossa, isso afeita a junção. O som que sai do coração. A paz agora é nossa, isso afeita a junção. O som que sai do coração. A paz agora é nossa, isso afeita a junção. O som que sai do coração. A paz agora é nossa, isso afeita a junção. O som que sai do coração. Escuta o som, ho. Vem comigo na levada, isso não é um teste, música é só pancada. Na rima, fase não é fácil, é muita treta. Pra cima, bate chapa, o globo vira a mesa. Mulher com atitude, vagabundo tem ataque. Não dá mole pra comédia, pede break que invade. A cena, luz, câmera e ação. Aqui é som de louco, hip hop é devoção. E me agaçou, o time tá crescendo novamente. O gol, a chuteira nunca aposente. Se liga aí, tem gente torcendo pela queda de pessoas decentes que batalham nessa guerra. Respeito fez de mim um homem na moral, na responsa até o final, sem tremer, sem passar mal. A parceria, valentia com mulheres de verdade, humildemente, sem palavras. Na fase. A paz agora é nossa, isso afeta a junção. O som que sai do coração. A paz agora é nossa, isso afeta a junção. O som que sai do coração. A paz agora é nossa, isso afeta a junção. O som que sai do coração. A paz agora é nossa, isso afeta a junção. O som que sai do coração. J-A-M-A-L, jamal se arriscou, aqui é fase, não se esquece. Vou rimando pra dizer de igual pra igual, que os homens com H de hip hop é normal. Eu chego com a rima e não é fácil, tem que ter muito dom pra conquistar um espaço. Jamal abriu as portas e vou falar, ser humilde é também o seu braço esticar. Simplicidade quando chega, sabe sair, aprenda com os humildes que a tendência é subir. Alcance a luz e vem refletir, escuta esse som para evoluir. De pensamento eu vou ficar. Esse som já me levou aonde eu queria estar. Nos seus ouvidos sem impregnar. Hoje sou mais feliz por esse som escutar. A paz agora é nossa, isso afeta a junção. O som que sai do coração. A paz agora é nossa, isso afeta a junção. O som que sai do coração. A paz agora é nossa, isso afeta a junção. O som que sai do coração. A paz agora é nossa, isso afeta a junção. O som que sai do coração. Agora é nossa, nossas forças estão unidas. Jamal e grupo fazem trocando experiências nessa vida. Então preste atenção no som que sai do coração. Agradeço o espaço com muito amor e satisfação. Pois tudo o que acontece nem sempre é por acaso. A vida é uma luta, estamos sempre atrás de paz. Te digo, a emoção está sempre no que faz. O retrato está marcado que não desfaça esse laço. Recado é sincero e é isso que eu espero. Ei Jamal, eu tô falando sério. A paz agora é nossa, está feita a junção. O som que sai do coração. A fase agora é nossa, está feita a junção. O som que sai do coração. A fase agora é nossa, está feita a junção. O som que sai do coração.